operação radar sequenciamento por via esquerda, proa 085. É, a esquerda 085 com a gente não está muito bom não, porque entra para dentro um CV. Seria proa 095, podemos aceitar. Proa 095, ciente. Mantenha a proa 095, curvando à esquerda, o limite é manter essa proa por, no máximo, 7 milhas. Ok, mantendo a proa 095, essa proa máximo é 7 milhas, confirma? Afirmativo. Obrigado. O Marinha 7102, gente, chame Torre 198-295. Ocean Air 6314, dá presente, voo Serra Vitor 368. Ah, Romeu, Golfo Controle. Ah, desculpa, Romeu, Golfo. Dá presente, voo Serra Vitor 366, para o Arnaldo Cristiano Zé. 366, Romeu, Golfo. Desça para 4 mil pés, o altímetro no 06. Azul 2715, cruzando 5.500 para 5 mil. 2715, desça para 2.500 pés, 2500 pés, o altímetro no 06. 2.500 pés, 10016, azul 2715. Desça para 3.000 pés, Romeu, ciente, chame torre, 18395. Correta, sextão lá. 2715, reduz a 1809. Reduzindo para 180 nós, azul 2715. Sobrou o Guardião 01? Guardião 01 está livre para prosseguir no patrulhamento. Livre para prosseguir, tem uma linha a 1 hora, muito grato. Gente. Azul 2715, reassuma a navegação agora na proa Serra Vitor 366 para o Arnaldo Pista 10. Azul 2715, copiou? Positivo, Azul 2715 para o 366, descendo para 2.500 para o Arnaldo da 10. Na 6314, reduza para 2.009. 2.109, gente. Reduza para 2.109, 6314. Opa, Romeu, Golfo, seu controle. Borne, a indicada? Indicada de 225. Mantenha 225 com nós até o Servitor 366, tem condições? Tem aqui. Voo 2009, chame Centro Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2825, alterna 25, voo 2009. 128 decimal 35 é a primária. Genero 6314, desça para o 050. 2715, ciente, completo a RNAVE, chame torre 18 decimal 95. Completando o RNAVE 10, 10895, azul 2715, obrigado. com o Trânsito de Salvador, é o azul 41065, Daniel Leda Mortimer. 1-1-6-5-9, chame centro Recife em 128.35, alterna 125 decimal 1. 1-2-8-35-9-2-5-1, boa. Tubazia, saída da Elfa, amigo 320. Via da Elfa, 320, azul 401-5. Gente, eu acho que a Maikian aqui informa isso, gente, mais curto. 1730, copiado, sequência livre. Pode ser copiado aqui até 2 tempos? Romeu Golf, descida para 2500 pés. Autorizado Renato Pista no 0, reporte servido 366. Ok, 2500 é passar lá, 300. Descida para 4000 pés, altímetro no 0, no 6, Oceaner 63 e no 4. Gente, Vitor Hotel Delta, prosseguindo agora para a Serra Índia, com Índia, confirmo. Gente. Controle 1-8-8-4, boa tarde, passando 2700 pés. 1-8-8-4, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 230. Via Puca, nível 230, 1-8-8-4. Oceaner 63 no 4, reduza para 1809. Confirmitado bem, terceiro caso final do procedimento. Obrigado, final do RNAV. Prosseguindo o servidor 368 após 366. Descida para 2500 pés, está livre, está autorizado. Oceaner 63 no 4. Romeu Golf passando ao Serra Vitor 3 agora. Romeu Golf, Serra Vitor 3, minha copiado, completa o RNAV, chame torre 1-8, decimal 95. Eu não sou ingrato, boa tarde. Vitor Hotel Delta Controle. Papá Romeu, Vitor Hotel Delta Controle, Salvador. Para sua informação, temos o Alfa Sierra 50, Guardião 01, a 3 horas, 2.8 milhas, efetuando patrulhamento da cidade. Agora o Vitor Hotel Delta, Castro. Sente. Guardião 01 no sentido Robson 44, na suburbana, 510, para a Serra Índia Mundi. Afirmativo, senhor. Tanto R44 quanto a aeronave em procedimento a nossas no momento, 9 horas, sendo ultrapassado. Temos outro adicional, um R2 320, a 2 milhas para a posição Duna. Alfa 320, 2 milhas Duna, gente. Muito grato. Na RM314, passando o serviço 366, para a aproximação final. E chame torre 118, decimal 95. 4462, contato radar estabelecido, uma milha para a posição coral, nível 190. Voo em posição Mare para efetuar a chegada Mare. Os vigilantes, é reporte ideal de descida, o azul 4462. Desça para o 050, o azul 4462. 050, 4462. Azul 4462, corrigindo, dá presente, voe direto ao ISAP. ISAP dá presente agora, o Azul 4462. Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Está visual, senhor, com o departamento de polícia técnica, onde vai realizar toque para depois arremeter controla da barra para o novo patrulhamento. Gente, toca arremetida no, nos barris, reporte quando prosseguindo para o fora da barra. Reportará arremetendo, o guardião 01. Senhor informador, boa tarde, 620, informação mais, questão 50. Voo 1620, boa, desça para o nível de voo 060, foi Serra Vitor 368 para o aeronave pista no zero. 060, Guarulhos, Guarulhos, 0628, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos, em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Voo 1884, controle. Escuta, voo 1884. Iniciar Recife em 12685, alterna 1254. 2685, 1245, voo 1884, boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, 3154, 3154, mente, Voo Serra Vitor 368 para o aeronave pista 10, desça e mantenha o 070 e reduza para 250 nós. Voo 620, inicie redução 210 nós. Iniciando redução 210 nós, 1620. Azul 4462, desça para 2500 PEN, voltímetro no 0 no 6, Voo Serra Vitor 366 presente. Voo Serra Vitor 366 presente, desça para 3500, 0 no 6, azul 4462. Fica para 2500 PEN, é o número 1, a velocidade está liberada para implementar a razão de descida. 2500 PEN, né? Zero, reautorizado 4.000 pés, altímetro no 0 no 6. 4.000 no 6, 0.0. Para o voo da barra, guardião 01. tarde, o 3835 Santos, está assistindo aqui. Está descendo, cruzando 230 na proa 223 para Vizinho. Gente, está 3835. Desça para o nível 080, após desvio direto Bonfim. Veio após desvio, Bonfim 3835. Confirma o destino 2701 para Campinas. Sendo código 5004, o 2761, suba com referência visuais para 145, aguardando a autorização do nível. Confirmando o nível solicitado. Gente, 340 solicitado, aguardo autorização. Azul 2761. Controle, boa tarde, papá, Sierra Tchalé. Azul 4462, RNAV 1 no 0, está autorizado, reporte servido 3-6-6. Operador RNAV da 1-0, reportará no 3-6-6. Controle Salvador, rumo a 1-1. No PC da Raíra, cruzando o meu pé. 1620, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, 1620. Rumba 11, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 090. Vai acessar o 090 via Conde, rumba 11. O azul 2761, sube, mantenha o 320 e chame o centro Recife. Aguarde, estudo. Azul 2761, suba e mantenha 160. Suba e mantenha 160, devido a tráfego. E aguarde transmissão de comunicações pelo centro Recife. Está 3154, número 3, inicie redução para 200 nós, desça e mantenha o 050. Para o 050, reduzindo. 1620, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte o Serra Vitor 366. 00, autorizado, reportado o Serra Vitor 366. O azul 4462 passou 366, agora segue 3 milhas do 372. O azul 4462, completo RNAV, chame torre 18295. 18295, grato, azul 4462. Azul 2761, suba e mantenha o 160, 160. Centro Recife, em 12685, alternando 12545, mantendo 160. Pro 2545, acessa. Papapá, Serra Charlie Eco, na chegada Mari, desça e mantenha o 050, altímetro 095. 050, 095, 7 3154, desça para 4 mil pés, 105 altímetro agora. Ok, para 4.015 agora, 3054. Salvador, Departure Control, good afternoon, Ocean 6227, with you. Ocean 6227, good afternoon, radio contact on departure, climbing maintain 360, via dial departure. Climbing maintain 360, via dial departure, Ocean 6227. aviso 366, no 620. Gente no 620, reduza para aproximação final e chame torre 18 desse 995. 295, no 620. Sábado departure, Ocean 627, request fly direct Lida. We are clear to fly direct Lida, Ocean 627. Direct Lida, 627. Estou autorizado para o procedimento para o plano 3904, certo? Afirmativo, após servido 368, autorizado RNAV Piston 0, desça para 2500 PR. Tem reporte 366. Afirmativo, reporte 3835, reautorizado 4000 pés, altímetro no 015. 4000 comitiva, 3835. Mais uma flor de pelo agora? Afirmo, está autorizado para o de pelo. Controle o Sierra Charlie Eco. Sierra Charlie Eco, prossiga. TAP pode igual ao Servitor 368. Afirmativo, após TAP, Servitor 368 para o RNAV Pista 10. Carreio autorizado 4000 pés, 10015 é o altímetro, Serra Tchaleco. 4000, 10015, Serra Tchaleco, Guardião 01, prossiga. Pouso em Ondina, copiado, Guardião 01. Passou 66, está utilizando o 4. Utilizando o 4, cliente, chame torre agora em 198 desse 99. 2791, transfere. Azul 2791, prossiga na chegada Amã e reporte ideal de descida. Chegada Amã, reportará o ideal de descida, o Azul 2791. Papa Romeo Oscar Mike Yankee regressando de Manati com proa do farol de Itapuã. Reporte através do Pituaçu. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, e no ideal de descida. O altimetro em Salvador, 1095. Controle Salvador, o azul 2791 está no ideal de descida. Terra Charlie Echo, desça para 2500 pés, completando a RNAVE. Aguarde transferência de comunicação. 2500, autorizado a RNAVE e aguardando o Seat Aneco. Azul 2791, desça via chegada MAN para o nível 050. Via chegada MAN para o 050, 2791. Na 3235, a ponte pelô, foi Serra Vitor 366 para o Aeronave Pista no Zero. 3835 para o Aeronave. O Xanel 6227 ao controle. 6227, go ahead. 6227, contact now Recife Center on 128.35, that's at 125.1. 128.35, 1251, Ocean 6227. Papa Lima Golf Tango, boa. Essa via chegada Mari para o nível de voo 060. Via Mari para 060, parceiro. Tem que manter a velocidade, está livre de velocidade, por uma volta. Está livre a velocidade, mantendo o perfil horizontal, tá, está. Terra Charlie Echo, chame Torre 1983195. 2895, Sete Oneco, ó. O Azul 2791 para o RNAVE Pista 10 está autorizado. Da presença para o Serra Vitor 368. Presente, da presente, Serra Vitor 368, Azul 2791. Está autorizado o procedimento para o 3835? Afirmativo, está 3835, desça para 2500 pés, autorizado a RNAVE, é para Serra Vitor 366. Acordará. Azul 2791, reautorizado 4000 pés na Proa de 368. Reautorizado 4000 pés na Proa de Serra Vitor 368, Azul 2791. Controle Salvador, boa tarde, Serra 3567, cruzando 1310. 3567, boa tarde, contato radar na decolagem, Tuba via sair da Arbor 1 para o 320. Armor 1 via para 320, 350. Estabilizou do ILS, duas linhas do 3, confirma do RNAV, do 372, visual. Gente, 3235, chame torre, 198, decimal 95. 1895, obrigado, tá mais. Ativo, está livre. Dá presente o Serra Vitor 366 para o Renato Cristão 90. Graças, Serra Vitor 366. 385 ainda no controle, torre 198 decimal 95. Controle, acha mais Yankee, já o destino da torre de Itapuá. Desça para 510, Oscar, mais Yankee. Yankee. 4 horas, janela 6327. Canal 6327, contato radar na decolagem, suba via saída Coral, fora nível 180. Via Coral 180, 6327. Alfa Lima, Golf Tango, desça para 4 mil pés, voltímetro 0115. 4 mil com 0115, tá? Alfa Romeo, Oscar, Mike Yankee, chame torre 198, decimal 95. 7895, Oscar, Mike Yankee. Azul 2791, prossiga para 2500 para aí, RNAV pista 10 autorizado, reporte 366. 2500 pés, autorizado RNAV, reporta o 366, Azul 2791. Tá passando o Serra Vitor 366, o azul 2791. Azul 2791, chame torre, 1983995. 1895, 2791. Copa Serra, decola, Zona 7, perfil da Coral. Copa Serra, contato radar na decolagem. Saída. Coral. Saída, Coral, ciente, é Copa Serra. Copa Serra. Presente, foi direto Coral, é Copa Serra. Está presente, Coral direto, graças a Copa Serra. Então, 3567, chame o Centro Recife. Em 1288, alterna 2000, destino ao zero. 288, 2000, 3567, obrigado, boa tarde. Copa Serra apenas confirmando o nível solicitado 180, destino Porto Seguro, confere? Confere, senhor, conforme o plano, na verdade é um voo de recheque e mais algumas milhas, vamos solicitar o cancelamento do mesmo, prosseguindo para Valença, para efetuar algumas manobras e pousos lá naquela localidade. Entendi. Aguardo a solicitação. Copa Serra. Papá Lima Golfitango, desça para 2500 pés, para o Azul Serra Vitor 366. Terminado, sistema zero autorizado, reporte estabilizado no procedimento. 2500 descendo para o 366, reporte lá estabilizado na Lima Golfitango. Bomba 1-1, serviço radar terminado, 4 milhas para a posição Conde, nível 090. Na posição Conde, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. para descida, Oceanero 6327. Oceanair 6327, após Coral, voe e o Cove, e aguarde para descer. Após Coral e o Cove, aguardando para descer, 6327. Lima Golf Tango estabilizar, né, Renato? Lima Golf Tango, sim, chame tu, 1-1-8-8-9-5. Caiu aquilo. 18 graus, 100 blocos. Oceano 6327, desça para o nível 120. 120, tenente, passo para o esporte. Essa Paterra solicita mudança de regra, prosseguindo o visual para a Serra 90 de Vitor Bravo, valendo. Gente, o plano é FR cancelado 1801. Prossiga para Valença, com referentes visuais. A descida para 4.500 pés inicialmente. O altímetro em Salvador no 015. 1-0 no fim, descendo para 4.500 inicialmente, comprou a de Valença em condições visuais do S Papa Terra. Confirme, se não é minha 327? É minha 327, serviço radar encerrado 57.010 de Salvador. Solicite o controle ilhéus na frequência 120 de Simão 1. 1201. Salvador, boa tarde, 169, boa noite. Examina 227 ao 150, ciente da Mike. Azul 6998, a sendo identificação desse, mantém a nível 080, via chegada na área, altímetro no 095. 080, no 095, libera a restrição de velocidade para o 698, né? Obrigado, Azul, das restrições de velocidade na chegada, Azul 698. Obrigado, descendo 080, Azul 698. É que vão passear desça para o estudo de tráfego de valência, guarde frequência livre. Gente, autorizada a fé, o nível de tráfego de valência, aguardando frequência livre, o Ecopaterra. Aeronave? Patango Romeu, Juliette, Romeu, prosseguindo. É Juliette Romeu, contato radar 72 milhas, cidade de Salvador. Mantenha-se em condições visuais e voe direto ao portão Caixa Prego, se aposte para a descida. Altímetro na terminal, na 095. Gente, desse mantenha 4506, Romeu, Juliette Romeu, altímetro na 095, voe para o portão Caixa Prego. O 2719, me escuta? Patango Eco, correção, Papapa Faia, Papa Serra, serviço radar enterrado 35 milhas sudoeste de Salvador, sem frequência livre para autocoordenação e pouso em Valença. Do 6998, voe para o servidor 366, desse mantenha 4 mil pés. Altímetro no 095. Patango Salvador, Kilo Romeu Oscar. Patango Kilo Romeu Oscar, mantenha o nome 1506 via litoral do sul de Salvador. Patango Salvador, é possível 2500, Kilo Romeu Oscar, direto ao destino? Autorizado 25003, direto Cairo Lorenzo, o Kilo Romeu Oscar. Gente, 2500 autorizado, direto ao destino, Kilo Romeu Oscar. Azul 6998, vou direto para o seu receptor 366, nesse mantenha 4000 pés. 366, 4000, 6998. O 2719, no ideal de descida autorizado nível 050, altímetro no 095. Ideal 050, 1095, ajuste 2719. Controle Salvador, boa tarde, a patrulha no zero. Romeu, Fox, Papa Oscar, prosseguindo. Decolado internacional, tá na rota Xé. A intenção é voo até próxima área restrita e depois a prova 324 para patrulhamento. Patrulha, vamos lá. Alfa Papa Oscar, mantendo 1500 pés via litoral sul de Salvador. Confirmando patrulha. Patrulha, mantém a escuta do controle no 1500 pés litoral sul de Salvador. Mantém a escuta do controle no 1500 pés. Qual é o Oscar estimado para pouso? Quando 830. A patrulha está na escuta do controle? Suba e mantenha no 1500 pés. Azul 6998, desse mantenha 2500 pés, autorizado final RNAV. Reporte passando o servidor 366 estabilizado. Azul 6998. 2500, 366, pode. 998, tráfego 2 horas, 1 2 milhas, como sudoeste, 1 Bravo, November 2, Papá, mantendo 2.500 pés.